casa aqui, meu jardim, é pra você que olha tudo que Deus te deu e se alegra pelo teu jardim. Voar, exatamente o que eu preciso. Desculpe, eu não li o aviso. Eu até vi as pedras mandadas pro meu flagelo. Pensei que era presente e construí o meu castelo. Desculpe o jeito rude, é que de onde eu venho, aprendi a ser feliz com as opções que tenho. Se não o Nike Panda, se não Nintendo Bola, eu fui buscar meu sonho sem medo e sem pistola. Fazer papel de vítima nunca foi meu forte. Eu tava apressado, então não esperei a sorte. Eu construí meu sonho com concreto e suor, e plantei um jardim de esperança ao redor. Quando cheguei aqui tudo era frio e calor, nada se movia, não era pra nem calor. Hoje tem coisas que só eu que sei o valor. Bem-vindo ao meu jardim, eu que plantei cada flor. Bem-vindo ao meu jardim, eu que plantei cada flor. Bem-vindo ao meu jardim, eu que plantei cada flor. Você tem que plantar com esperança e regar com alegria. Esperar a bonança trabalhando todo dia. Não deixe que ninguém jogue terra no que sonha. Lutar pra alcançar o que se almeja não é vergonha. Vergonha é não plantar e depois querer colher, e pensar que a queda de alguém te fará vencer. Porta a luta do passado, o futuro será incrível. O fácil já tá fácil, então investe no impossível. Se ninguém nunca fez, vai você lá e faz. Se você sente que é porque é capaz. Se ninguém nunca te disse isso, então eu vou dizer. Você há de vencer, eu acredito em você. Quando cheguei aqui, tudo era frio e calor, nada se movia, não era frio nem calor. Hoje tem coisas que só eu pensei o valor. Bem-vindo ao meu jardim, eu que plantei cada flor. Bem-vindo ao meu jardim, eu que plantei cada flor. Bem-vindo ao meu jardim, eu que plantei cada flor. Eu plantei cada uma por uma, eu erguei cada pedaço do meu sonho, tem valor que só eu sei. O preço que eu paguei, a história de cada cicatriz. O céu é testemunha do sacrifício que eu fiz. Eu sei que você sabe bem do que eu tô falando. Eu sei que você tá ligado no que tá plantando, o que tá arrumando, pra onde tá arrumando. Uns seguem reclamando, outros seguem remando. Deus está no comando e manda bem na direção. E meu barco não afunda, eu boto fé no capitão. Diga a tripulação pra não jogar a toalha. Batalha, vem para forjar tua medalha. Quando eu cheguei aqui tudo era frio e calor, nada se movia, não era frio nem calor. Hoje tem coisas que só eu que sei o valor. Bem-vindo ao meu jardim, eu que plantei cada flor. Quando eu cheguei aqui tudo era frio e calor, nada se movia, não era frio nem calor. Hoje tem coisas que só eu que sei o valor. Bem-vindo ao meu jardim, eu que plantei cada flor.